cê pisou mosco, voou. E aqui não tem espaço pra mancar. Cuidado que talvez tá as pernas trema de ou brincou. E o batido de Lailô só pra avançar. No passo da rima você pisou mosco, voou. E aqui não tem espaço pra mancar. Cuidado que talvez tá as pernas trema de ou brincou. E o batido de Lailô só pra avançar. Mas continuar é melhor se esconder no mato. Essa tu que quis porque eu não sou de procurar. Sou pior que um cara, sou uma pedra num sapato. Vem cantar de galho, vou te desconfigurar. Pra longe de mim, só quero me anegar no colo. Verde pros seus olhos, avermelharem de amar. Pensando onde eu quero, tanto bom sentir a foto. Vivendo o momento, digno de eternizar. No passo da rima, você pisou mosco, voou. E aqui não tem espaço pra mancar. Cuidado que talvez tuas pernas trema de ou brincou. E eu bati de lá e lou só pra avançar. No passo da rima, você pisou mosco, voou. E aqui não tem espaço pra mancar. Cuidado que talvez tuas pernas trema de ou brincou. Eu bati de lá e lou só pra avançar. Por um acaso eu vou vacilar, é. Jacaré que dorme vira bolsa. Falou demais, a turma quer que cané. Ainda tem quem diz respeito e vida louca. Nem tudo quero eu posso, fiz um prédio com destroço. Sempre que cair vou levantar. Ei, já me mandaram foto, felizmente é tudo nosso. Se não for nosso, tem amigo lá. Pra longe de mim, só quero me anegar no colo. Verde pros seus olhos, avermelharem de amar. Pensando onde eu quero, tanto bom sentir a foto. Vivendo o momento, digno de eternizar. Passo da rima, você pisou mosco, voou. E aqui não tem espaço pra mancar. Cuidado que talvez tuas pernas trema de ou brincou. E eu bati de lá e lou só pra avançar. Passo da rima, você pisou mosco, voou. E aqui não tem espaço pra mancar. Cuidado que talvez tuas pernas trema de ou brincou. E eu bati de lá e lou só pra avançar. Passo da rima, você pisou mosco, voou. E aqui não tem espaço pra mancar. Cuidado que talvez tuas pernas trema de ou brincou. E eu bati de lá e lou só pra avançar. We'll be right back.